Negros e brancos, somos todos iguais. Amarelos, vermelhos, filhos do mesmo pai. Os nossos ideais, dos mesmos ideais. Vamos nos unir pra conquistar a paz. Conquistar a paz. Vamos nos unir pra conquistar a paz. Faça o sinal da cruz e peça perdão. Filhos do mesmo pai, somos todos irmãos, separados pela ambição. Posição social, mente consciente e cirurgia moral. Aqui quem fala é o Xande, Taguatinga é minha quebra. Em busca da paz, longe de guerras, para mostrar que somos todos iguais. A união faz a força, malandragem nunca mais. Aí você, com falsos conceitos, detestando os pretos. Aí você, sem coração, gritando a separação. Você foi racista, covarde e egoísta, um idiota com a mente atrofiada. Vou contar a sua triste caminhada. Só venha a nós, vosso reino nada. Pisa na bola, comete vários pecados. Me seca sem me dar esperança. Olha pra mim com um olhar de arrogância. Agora eu vou sentar, estou a fim de chapar. Uma triste história, véi, eu vou contar. Eu tô ligado que o racismo tá por fora. E aí, maluco, quando chegar a sua hora? É, você vai embarcar, viagem esquisita, entre nuvens cabulosas, nuvens bonitas. E se você chegar em algum lugar e um porteiro manco fosse te ajudar, como os aleijados que você gozou, demonstrasse carinho, amizade e amor, então talvez, véi, ele abrisse a porta. Você repararia a sua vida torta. E sua mão, cumpade, não achasse o trico. Eu te garanto, meu irmão, aqui eu não minto. Como os camaradas que você não ajudou, pouco se importa, tá valendo, nunca se importou. E se ela abrir, rangindo ao som de choros, de tudo que passou, você vai levar o troco. Pela ordem, tudo bem, e os presídios se dando mal, camarada caindo. Crianças que tiram corpos do caminho, cadê sua alegria, cadê o seu sorriso? Quem dá desculpa, véi, às vezes sem perdão, mas é assim mesmo, quem sabe uma oração. Entre drogas e fome, santificado seja o vosso nome. Santo nome em vão, sai fora e some. Pronunciar o meu nome, aqui é rei. Cirurgia moral, dentro e fora da lei. Negros e brancos, somos todos iguais. Amarelos, vermelhos, filhos do mesmo pai. Somos todos irmãos, braços dados ou não, te estenderam a mão, mas você nem deu atenção. Bateu de cara com as crianças, cobrindo o corpo nu da velha e da mãe que você não respeitou, da prostituta que você usou, do vagabundo que você não ajudou. Os corpos jogados por sua causa, porque tomou atitudes erradas. Curtia na alta, teve tudo que quis, muito dinheiro, mulheres, mas nunca foi feliz. Carro da hora, respeito rata, baby à vontade. No corredor do julgamento, um racista covarde. E no fim do corredor, o início da decepção. A sua raiva, seu desprezo, sua desilusão. Todos sorrindo, e você sabe por quê? Eles riam da sua decepção. Deus não estava vestido de ouro, estava sentado em um simples trono. Simples como você não é, humilde como você nunca foi. Deus na cor que você não queria, olhando pra você cara a cara, face a face, sem aquela imponente classe. Deus simples, humilde, de pele escura. Você era racista, egoísta, e agora? Será que vai te mandar embora? Será que vai apertar a sua mão? Deus era negro, véi, essa foi sua decepção. Na terra você perseguiu os negros, sempre desprezava, nem apertava a mão. Você não deu emprego, virou o rosto. Caras como você só nos dão desgosto. Se arrependeu das porradas que já deu, tanta maldade você nem percebeu. Você nunca iria adivinhar que Deus olha por todos e está em todo lugar. E pra você ele se mostrou um negro, negro como um engraxate que você cuspiu na cara. Infelizmente, véi, a compaixão é coisa rara. Foi das trevas que surgiu a luz. Covardemente Jesus foi pregado numa cruz, e Deus te pregou uma peça. Na hora da sentença se esforçou a beça, tentou se arrepender, até pensar em amor, mas nunca adivinhou a sua cor. Não percebeu que somos todos iguais, todos irmãos, filhos do mesmo pai. Negro.